Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil! Tô chegando, cheio de amor pra dar, tá bom demais. Deu uma chuvada aqui em Brasília, esfriou 2 dias, depois que esquentou de novo, tá arrebentando a tampa da panela de calor aqui. A discoteca do Cleiton vai receber hoje pela primeira vez a dupla Lucas e Gabriel. A Faculdade da Música traz o grande mestre do samba, Zeca Pagodinho. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 75, a frase irretocável da sabedoria popular. Nas dicas, eu tenho aqui umas dicas para as donas de casa. Umas dicas bobas, mas interessantes. Uma hora pode resolver um problema para você aí, né? No Cantinho do Rei, o Roberto Carlos vai cantar uma gravação de 1975. E na... Na Lorota Boa, os médicos estrangeiros. Isso vai dar uma confusão danada, né? Na trilha sonora da minha vida, essa música foi um grande sucesso nos anos 60, 70, por ali. Gilberto Lemos, A Rua Que Você Morava. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oport Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí, Ney Nando, Prece ao Vento. Balança as falhas do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar, vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícias de lá. Vento que assovia no telhado, chamando para a lua espiar, oh. Vento que na beira lá da praia, escutava meu amor a cantar. Estou sozinho e tu também, triste, mas lembrando do meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Vento que balança as palhas do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar, vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícias de lá. Vento que assovia no telhado, chamando para a lua espiar, oh. Vento que na beira lá da praia, escutava meu amor a cantar. Sozinho e tu também, triste, mas lembrando do meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Ney Nando, um clássico da música popular brasileira, de autoria do meu querido e saudoso amigo Gilvan Chaves e do Câmara Cascudo, Prece ao Vento. Essa música é maravilhosa, né? Faz parte, todo seresteiro tem essa música incluída no seu repertório. A Cléo Farias, de Brasília, está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Cléo, seja muito bem-vindo, um grande beijo para você, viu? Vejam todos, vocês podem pedir para entrar no nosso Facebook no perfil número 2, que o perfil 1 está lotado, tá bom? O meu amigo Renato Gonçalves, Meu Recanto. Música.

na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Vou falar do baixinho, que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você. Um braço de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá. Você é santinha, quando o sogrão não tá, aí cê perde a linha. Perto de papai, você é santinha, quando o sogrão não tá, você perde a linha. Não vai embora não, entra aqui na cama, se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Luan Santana, pra Joseli Rodrigues Santos de Brasília, ela que chega no nosso Facebook. Joseli, beijão pra você, seja muito bem-vinda, tá bom? Os meninos do Voninho, Maida e Marcelo, só quero te dizer. Feche a porta devagar, eu não quero ver você sair. Solte as asas pra voar, nada mais te prende aqui. As amarras da paixão, arrebente se você quiser. Vai levar seu coração pro amor de outra mulher. Só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim. Você por certo vai lembrar de mim em cada boca que você beijar. Só quero te dizer, não vai ser fácil de me esquecer. Você é um livro que só eu sei ler, pois tive tempo de te decorar. Te abraçar e você sentir o seu calor. Feche os olhos pra sonhar, pense em mim pra te chamar de amor. O prazer vai explodir, te conheço, você vai gritar no desejo de me ouvir. O meu nome vai querer chamar. Só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim. Você por certo vai lembrar de mim em cada boca que você beijar. Só quero te dizer, não vai ser fácil de me esquecer. Você é um livro que só eu sei ler, pois tive tempo de te decorar. Só quero te dizer, ninguém te amou nem amar assim. Você por certo vai lembrar de mim em cada boca que você beijar. Só quero te dizer, não vai ser fácil de me esquecer. Você é um livro que só eu sei ler, pois tive tempo de te decorar. De Marcelo, só quero te dizer. Eu quero mandar um abraço para dona Zenaide Miranda Mendes. Ela é lá de Zé Doca, no Maranhão. Outro dia eu fui numa ótica aqui em Brasília, fui trocar meu óculos, e a menina chegou assim comigo, a menina estava atendendo lá, e falou assim: olha, eu era criança, ouvia seu programa na Rádio Nacional, a minha mãe mora lá em Zé Doca. Eu falei: moça, pô, lá em Zé Doca o nosso programa passa lá, em Zé Doca, né? Falou: pois é, minha mãe mora lá. É a dona Zenaide Miranda Mendes, que mora lá no, na localidade de Quadra, na zona rural do município, né? E quem, dona Zenaide, quem está mandando um beijão para a senhora é a sua filha, a Maria Li, né, que trabalha aqui nas Óticas Nobel, aqui em Brasília, onde eu sou cliente há muito tempo, né? Rapaz, esse mundo é pequeno. Ela ficou tremendo quando me viu. O povo pensa que a gente é diferente. Não, nós somos igualzinhos, não tem diferença nenhuma. Ela é bonitinha demais. Um dia ainda vou botar ela no colo. Paula Fernandes, Seio de Minas. Nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sou do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vem brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sou do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vem brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, esse estado um diamante. Paula Fernandes, Seio de Minas. No próximo bloco, Gilberto Lemos, Pedro Paulo e Matheus e Manuelito Nunes e Nazaré. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Cleiton, eu quero participar do quadro A Trilha Sonora da Minha Vida. O meu nome é Raimundo Rodrigues Santos. Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Há muitos anos atrás, eu tinha uma colega de trabalho que eu me apaixonei por ela. Só que eu não consegui, ela não dava a menor bola para mim. E eu pelejei, fiquei muito tempo insistindo, até que um dia ela aceitou jantar comigo. E ela morava não muito longe, mas também não muito perto. Eu tive que tomar um táxi para ir até a casa dela, buscá-la para ir até o restaurante, porque eu não tinha carro. E quando eu entrei no carro, estava tocando uma música que eu nunca me esqueci dela. Eu queria que você recordasse aí na trilha sonora da minha vida, o Gilberto Lemos, A Rua Que Você Morava. Aquela rua não é mais a mesma rua, ficou tão diferente desde que você mudou. E aquela casa não é mais a mesma casa, agora é tão triste, sente falta de você. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. E me fascina, você é a menina que nasceu só para mim. Me lembro ainda do bilhete carinhoso que você me escreveu quando eu a conheci. Você dizia que me amava e me adorava, dizia que queria ser a minha namorada. Thank you. fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. A trilha sonora da minha vida, Gilberto Lemos, A Rua Que Você Morava. E com certeza tem muita gente, que essa música foi um sucesso danado, né? E uma das coincidências, que uma vez eu entrevistei o Gilberto Lemos aqui no nosso programa, e ele me disse o seguinte, que eu falei, como é que você descobriu que você estava fazendo sucesso? Ele falou, olha, eu cheguei no Rio de Janeiro, desci lá na rodoviária do Rio, peguei um táxi. Quando eu entrei no táxi, estava tocando a minha música. Aí eu perguntei para o motorista, ele falou, não, rapaz, essa música aqui está rachando de tocar. E eu falei que eu era ele, que eu era o cantor, ele não acreditou. Isso acontece muito, né? Esta dupla está arrebentando a boca do balão aqui em Brasília. Pedro Paulo e Matheus, Sinto Saudades. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê que o grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Pedro Paulo e Matheus, Sinto Saudades, pro Queiroz Rosa de Brasília, meu novo amigo do Facebook, ele que é da TVN. Ô Queiroz, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Essa música que eu vou tocar agora é de um grande compositor brasileiro. De vez em quando ele ouve o nosso programa, ele tá morando lá no interior de São Paulo, né? E essa música, ele gravou esse CD, CD não, LP, nesse tempo nem existia CD. Foi na época que eu gravei também pela gravadora 3M, e eles gravaram lá. E essa música tem o Colarinho Branco, tem Nervos de Aço, que é aquela do Lupicínio Rodrigues, e tem essa música aqui que eu acho uma maravilha, né? Manuelito Nunes e Nazaré, Resto de Amor. Eu juro que agora eu consigo lhe esquecer. Por Deus que essa foi a nossa última vez. Jamais eu devia ter vindo ao seu encontro pra vê-la chorando e falando no outro. Essa foi a última que você me fez. E agora, o que é que eu vou dizer a mim mesmo? Terei que jogar o meu orgulho a esmo quando eu lembrar o que me aconteceu. Saber que o amor que eu sonhava não passa de um resto. Chego a concluir que sou eu que não presto. Tenho a sensação de que o resto sou eu. Você tratou de brincar com os meus sentimentos. Achou de descontar em mim o que o outro lhe faz. Parece que esquecer os dois é tudo que lhe resta. Um que não lhe ama, por isso não presta. Outro que não presta por lhe amar demais. E agora, o que é que eu vou dizer a mim mesmo? Terei que jogar o meu orgulho a esmo quando eu lembrar o que lhe aconteceu. Saber que o amor que eu sonhava não passa de um resto. Chego a concluir que sou eu que não presto. Tenho a sensação de que o resto sou eu. Manuelito Nunes e Nazaré, Resto de Amor, para Nilda Lopes, chegando para fazer parte do Facebook do Cleito Aguiar. Nilda, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? No próximo bloco, eu tenho uma dica para donas de casa. Você está ouvindo o programa Cleito Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mas o mês de setembro tá acabando, já tô vendo ali o outubro chegando. Dia 1º de outubro, rapaz, eu faço 36 anos de casado com a mesma mulher. Eu casei bem demais da conta, ela não teve a mesma sorte não, coitada. Olha, se você tá planejando fazer uma festa na sua cidade e não sabe como fazer contato com os artistas, a RBM Música existe para facilitar a sua vida, viu? Você que é presidente do sindicato rural, diretor social de clubes, você que gosta de promover eventos, ser prefeito municipal, a RBM Música tem à sua disposição os shows da Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Anote o telefone, 61 99981-3601. Eu tenho hoje aqui 7 dicas para dona de casa. São coisas simples. Por exemplo, chuveiro elétrico. Ele vai acumulando uma sujeirinha ali, não vai? Vai entupindo aqueles negócios. Sabe como é que você faz para limpar? É muito fácil. Você pega um saco de plástico, veste no chuveiro, você enche o saco, põe vinagre dentro do saco plástico, veste o saco no chuveiro de modo que o chuveiro fique dentro do vinagre, amarra em cima, né, e deixa ali, deixa de noite. No outro dia de manhã, você tira aquilo e abre o chuveiro, vai sair a sujeira inteira. Facinho demais, né? Outra coisa, você quer tirar uma água ou da pia ou do tanque e não cabe lá o balde. Aí você sabe aquelas pazinhas de lixo? Você pega aquela pazinha, bota a parte mais larga debaixo da torneira e a água sai pelo cabo ali e cai dentro da sua vasilha, né? Do seu balde. Facinho demais também, né? Outra coisa, você está pintando sua casa, e aí quando você bota o pincel dentro da tinta assim que você vai tirar, se você tirar o excesso da tinta na beirada da lata, vai derramar, vai pingar no chão. O que que você faz? Você pega um elástico daqueles brancos assim, largo, passa ele no meio da lata. E aí você ali, você tira o excesso da tinta e o respingo vai cair dentro da lata, não vai sujar a sua casa. Olha que saída boa que arrumaram, né? Se você tiver criança pequena em casa, eu tenho meu neto, ele é muito inquieto, né? Pra ele não cair da cama, sabe o que é aquele macarrão de natação? É um negócio assim de plástico, né? Aquele plástico poroso que a pessoa põe debaixo assim para não afundar. Um negócio redondo e comprido, chama macarrão de natação. Você coloca ele entre o lençol e o colchão. E aí você bota entre o lençol e o colchão, e o menino vai rolar, esbarra ali, não rola, e ele não sai do lugar, porque ele está entre o lençol e o colchão, está preso também, né? Outra coisa, produtos de limpeza. É um perigo você deixar produto de limpeza jogado de qualquer lado, porque menino é curioso, vai lá, pega aquele negócio. Você pega uma sapateira daquelas de plástico, de enfiar o sapato assim para ficar de pendurado, você pega uma sapateira daquela, ao invés de você botar o sapato, você bota os produtos de limpeza. Bom demais da conta. Agora, se o farol do seu carro, da sua lanterna, tiver fosco, o vidro tiver fosco, você pega creme dental, pega uma escova e passa o creme dental no vidro. Depois você passa um pano, vai ficar novinho, vai tirar o fosco, vai ficar brilhando, né? E outra coisa, você usou o protetor solar, não joga aquela vasilhazinha fora, não. Porque aquilo ali você serve para você colocar dentro. Guardar seu telefone celular, documento, chave, para quando você for na praia. Tá vendo? Então, com essas dicasinhas, são coisas bobas, mas muito interessantes, que uma hora tira você de um sufoco, né? Te contar, rapaz, o programa do Cleiton Guedes ensinando o povo até fazer de vasilha, de protetor solar, lugar de guardar até dinheiro, né? Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar. Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Céu, anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus, menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, vem, vem, brincar com a gente, menino Jesus. Vem, céu e a luz. Para toda criança, um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança, um raio de esperança, uma fagulha de amor. Cleiton Aguiar, do Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua, pro Clodoaldo Dantas, em Fortaleza, no estado do Ceará. Ô Cleiton, escuta seu programa todos os dias, o seu, da Márcia Ferreira, do Edelso, do Maurício Faz, escuta os do Diego, os programas aí da Rádio Estúdio Brasil, aqui em Fortaleza, no Ceará. Um excelente fim de semana para você. Obrigado, viu, Clodoaldo? Um abraço para você também. Clodoaldo é cliente antigo, ele acompanha a gente desde o tempo da Rádio Nacional da Amazônia, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai trazer uma gravação de 1975. Quem escrafunchou essas músicas velhas do Roberto Carlos foi o professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, né? Roberto Carlos, Seu Corpo. Seu corpo é que eu encontro, depois do amor, o descanso e essa paz infinita. No seu corpo minhas mãos se deslizam e se firmam numa curva mais bonita. No seu corpo meu momento é mais perfeito, e eu sinto no seu peito o meu coração bater. E no meio desse abraço é que eu me amasso e me entrego pra você. E continuo a viagem no meio dessa paisagem, onde tudo me fascina, e me deixo ser levado por um caminho encantado que a natureza me ensina. E me envolvo e sou tragado pelos seus carinhos, e só me encontro se me perco no seu corpo. E só me encontro se me perco no seu corpo. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Seu Corpo, uma gravação de 1975. A lorota boa de hoje, o Brasil importou um bocado de médico estrangeiro, né? Aí a gente fica imaginando um médico estrangeiro chegando no interior do Brasil. Aí chega um cubano e diz assim: "Buenos dias, senhor." O médico falou para ele, né? Aí o doente responde para ele, meio desconfiado: "Bom dia. Habla, hombre." "Hã? Abriu o quê?" "Que es que usted siente?" "É para eu sentar?" "No, que passa?" "Uai, não tô passeando não, doutor." "Bueno, que tiene?" Uai, eu tenho aqui uns 11 real e umas moedinhas. Ah, entendi. Te due la muela, pero hay que ir al dentista neste caso. Ir pra casa, mas minha dor é nos bucho. Bucho? Sim, doutor, bucho. É que eu comi uma tapioca remosa, me deu um empachamento danado, doeu até as bolotas dos olhos. Tapioca, empachamento, bolita dos olhos, pero no te entendo. Sei, mas na minha cuca ficou pinicando, deu até um farnizinho no juízo. Ah, usted quer um pinico? Pero acá teremos el baño. Não, doutor, eu não quero tomar banho não, eu tomei ontem de noite. Bueno, siente Dolores? Bom, na verdade eu tenho paquerado com as Dolores e tal, mas o marido não pode saber não. Caramba, me pongo me saco e me roi. Vai coçar o saco? Não, doutor, faz, doutor, eu sou, faz, não, doutor, sou um trabalhador, doutor. Ó, cuidado que o senhor vai tomar bem no meio do toba. Essa que vai ser a história dos médicos do interior do Brasil aí, né? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você fica aí reclamando que o trem tá custoso, que a vida tá difícil, e tá mesmo. Bom, eu não sei, pra mim, desde que eu nasci, a vida é difícil. Eu consigo tudo que eu quero, mas eu trabalho feito um jumento, velho. A vida inteira foi assim. E comigo tem esse negócio de sábado, domingo, feriado, eu sou um homem do trabalho, né? É a única maneira que tem... Ah, Cleiton Aguiar, você tá falando isso porque hoje você tá bem de vida. Tô... Mas há 30, 40 anos atrás, cheguei aqui em Brasília arrastando uma cachorra pro rabo, não tinha um tostão. E aí fui trabalhando devagarinho, tem nem de uma vez assim não. De uma vez é só quando você ganha na loteria ou casa com mulher rica ou a mulher casa com homem rico, né? Não tem jeito não. Agora, pra trabalhar, você tem que ter vontade, tem que ter disciplina e tem que ter, né, determinação. E eu tenho uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro em sua própria casa ou no seu local de trabalho. Seja um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Oportunidade para lojistas, sacoleiras e representantes. Entre em contato com o telefone 61-99-81-3601 da Vivo, 99-81-3601, ou 61-8143-8802, 8143-8802 da TIM. Agora, não é para vender uma calça, duas calças, cinco calças, não. Isso é para representante. Tem que ser uma quantidade mínima, senão a transportadora não manda, né? Ligue agora, se informe, torne-se um revendedor Oporte Jeans. Oporte vende oportunidade. Possibilidade de você lucrar até 100% e ainda vender mais barato que os concorrentes, viu? Você pode começar fazendo pequenos pedidos e crescendo aos poucos, né? Logo, logo você terá sua própria loja e você que já tem a sua lojinha vai torná-la ainda muito maior. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. É, rapaz, muita gente já ligando. E funciona da seguinte maneira: você liga para esse número, a gente passa lá para a fábrica e o Jefferson, que é o Jefferson Borba, que é o dono da indústria, vai ligar para vocês conversar os detalhes aí, tá bom? Aniversariando hoje o Flávio Lúcio Oliveira, a vocalista Bel França, o Rony Andrade, Vanderlei Martins, o cantor e compositor meu amigo Caie Milfon lá no Rio de Janeiro, a Gra Souza, Aline Soares, Ailton Cunha, Cleziane Perim e a grande compositora Virgínia Kir lá em São Paulo, né? E para você que está de aniversário hoje, receba os nossos parabéns, votos de muita paz, muita saúde, muitas felicidades. E eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 75. Deus, o juiz justo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 75. Nós te damos graças, ó Deus, nós te damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia do vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem. Bebem até a última gota. Porém, eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. É coisa linda esse salmo, né? Salmo 75, Deus, o juiz justo. Se você quiser comprar esse CD da Márcia Ferreira, são 30 salmos maravilhosos com trilha sonora especial por apenas R$15, viu? Você paga R$15 pelo Projeto Confiança, a Marcinha manda para sua casa pelo correio, junto vai o número de uma conta. Quando você receber o CD, você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa Econômica Federal, e deposita apenas R$15, já com a despesa de correio e tudo, viu? Você pode pedir quantos você quiser, mande o seu nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. O meu CD vocês não adianta mandar mais não, acabou, viu? Quem comprou, comprou, quem não comprou agora tem que esperar a segunda remessa. Eu fiz só 5 mil, acabou. Aí quando chegar o próximo eu aviso pra vocês, tá bom? Mato Grosso e Matias e a sua música nova, Perdoa. Com você eu sonhei um lindo sonho de amor, e nos seus braços fui feliz demais. Seguir seus passos já não posso mais. Vou tentar te esquecer, é grande a minha dor. Despedaçado está meu coração, inevitável minha decisão. Eu não queria terminar assim, querendo ter você, você querendo a mim. Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por ter um outro alguém que eu não posso perder. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por te fazer chorar, por te fazer sofrer. Mas pode acreditar, esquecer é grande a minha dor. Despedaçado está meu coração, inevitável minha decisão. Eu não queria terminar assim, querendo ter você, você querendo a mim. Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por te fazer chorar, por te fazer sofrer. Mas pode acreditar que ainda amo você. Grossi Matias, perdoa, eu vou a Coromandel relembrar. Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá. João Renes e Reni, triste abandono. Deixe que te fale nesta hora triste. Quando não existe mais teu grande amor, desde que te foste, desde que partiste, tu me destruíste todo meu vigor. Já não sou mais nada, sou uma folha morta, nada me conforta, nada me compraz. Foste embora, o meu doce abrigo também foi contigo toda a minha paz. Esta é dolorosa hora do abandono. Eu não tenho sono, já nem sei querer. No silêncio escuro do meu quarto pobre, já ninguém descobre sombras de prazer. Não estás comigo, mas deixou minha alma e não tem mais calma, funda cicatriz. Essa mocidade cheia de vigor e sem seu amor sou infeliz. Dolorosa hora do abandono. Eu não tenho sono, já nem sei querer. No silêncio escuro do meu quarto pobre, já ninguém descobre sombras de prazer. Não estás comigo, mas deixou minha alma e não tem mais calma, funda cicatriz. Essa mocidade cheia de vigor e sem seu amor sou infeliz. Essa mocidade cheia de vigor e sem seu amor sou infeliz. Relembrando Goiá, uma de suas belas canções na interpretação de João Renes e Reni, Triste Abandono. A frase retocável de hoje é da sabedoria popular. Não busque aparências porque elas mudam. Não procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Busque, acima de tudo, pessoas que vejam o seu valor e que façam você se sentir especial e que, independente de qualquer situação, esteja sempre do seu lado. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Lucas e Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Você agora só não assiste meu programa de televisão se você não quiser, né? Porque, ó, já passava na TV Vivo, TV CTBC, TV Oi, Claro TV, no canal C1 das Parabólicas, no site rbtv.com.br e agora também no, na Sky, canal 175 e na GVT, canal 248. É o Brasil inteiro assistindo o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. É um programa de entrevistas que passa toda terça-feira às 11 da noite e repete no domingo às 10 da noite. Eu conto com a sua audiência, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Lucas e Gabriel Fantasia. Mas que sorriso é esse que ilumina meu dia? Como é bom ter tua companhia. Mas que olhar é esse que me rende, me prende. Me entrego inteiro assim de corpo e mente. Eu faço o que eu tiver de fazer pra estar sempre com você. Transformo toda escuridão em luz, razão de viver nos que me conduz. Eu vou buscar a nuvem, vou te levar pro céu. E com as estrelas nós iremos brincar. Vou te levar pro mar no meu barquinho de papel. Vamos viver a fantasia de amar. Eu vou buscar a nuvem, vou te levar pro céu. E com as estrelas nós iremos brincar. Vou te levar pro mar no meu barquinho de papel. Vamos viver a fantasia de amar. Cadê o gritão? Sorriso é esse que ilumina meu dia. Como é bom ter tua companhia. Mas que olhar é esse que me rende e me prende. Me entrego inteiro assim de corpo e mente. Eu faço o que eu tiver de fazer pra estar sempre com você. Transformo toda escuridão em luz, razão de viver nos que me conduz. Vou te levar pro céu. E com as estrelas nós iremos brincar. Vou te levar pro mar no meu barquinho de papel. Vamos viver a fantasia de amar. Eu vou buscar a nuvem, vou te levar pro céu. E com as estrelas nós iremos brincar. Vou te levar pro mar no meu barquinho de papel. Vamos viver a fantasia de amar. Simbora, simbora. Eu vou buscar a nuvem, vou te levar pro céu. E com as estrelas nós iremos brincar. Vou te levar pro mar no meu barquinho de papel. Vamos viver a fantasia de amar. Eu vou buscar a nuvem, vou te levar pro céu. E com as estrelas nós iremos brincar. Vou te levar pro mar no meu barquinho de papel. Vamos viver a fantasia de amar. Fantasia de amar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Lucas e Gabriel Fantasia. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Aquele dia que eu fui gravar o programa lá do Diego Valadares, não, do Flávio Jardim. Flávio Jardim, o Diego veio aqui em casa, né? Fui gravar o programa do Flávio Jardim e esses meninos estavam lá, me deram o disco que eu estou mostrando aqui, né? O Lucas e o Gabriel, né? Eu não sei se eles moram aqui, se moram em Goiânia, mas que é aqui em Brasília que eles moram, né? Sucesso para eles. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, corre para a sala de aula, que senão vocês não saem da faculdade. A Faculdade da Música traz o grande mestre do samba, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo? De mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos já vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo? De mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Bem bonito. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Faculdade da Música apresentou o mestre Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar.